velhas noites já não tem graça. Eu aposto todas as fichas, ensina sem rixas e amores as traças. As caças de hoje são iscas. Vai, me irrita esse descontrole, mas facilita o contato. A melodia é o sapato entre formigas e ratos. Momento em que bem-estar toma conta das depressões. Novos sentimentos cruzam velhas exceções. 10 vidas aqui ficaram entre sirenes e lágrimas. Páginas que se rasgaram e o colchão. 10 anos já se passaram por aqui, quinto andar. Mas se o céu olhar pra baixo ainda vai ver sangue no chão. Mas me sinto em casa, embasa calma. Alma com asa, embrasa palma. Fraqueza é causa, é causa. Branca pronta, planta em trama ronda. Termina a noite em sorrisos de micro-ondas. Canta. Pra quem vai contra o vento, mas artifício é pensar o que eu tô fazendo. Sacrifício pra lembrar quanto tempo. Impossível clarear quem tá na sombra do centro. Eu me desprendo, como tu acha que eu me sinto? Será que entendo o que tu sente? Tem horas que o corpo responde pela mente. Quando os dentes travam eu não grito, vejo indícios. Mas é mais fácil fingir que grande e pesado não é frágil, guri. Se pra adquirir vou precisar de ferir sinceramente. Agora foda-se. Se é o paraíso, eu não vou parar, isso é me anular. E a noite sabe camuflar. Entre as cores diluídas, flores e dores mortas, a redução desse espaço em passo sem fim. Outras vidas são mais bonitas, meus amores ficam em taças. Depois das duas, tudo fica estranho. Entre as cores diluídas, flores e dores mortas, a redução desse espaço em espaço sem fim. Outras vidas são mais bonitas, meus amores ficam em caças. Depois das duas, tudo fica estranho pra mim. Aqui as luzes não respeitam mais você, e se vê que algumas coisas vão te pertencer. Eu sou um pouco disso tudo, mas eu dou um pouco mais pro mundo. A compaixão já é passado e alguns copos menos gelados que os nossos corações.